Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hino aos Hinos, aqui no Canal 1 da Antena Web. A edição de hoje deste espaço radiofónico vai trazer ao nosso auditório nem mais nem menos que o Hino do Biafra. Para quem não conhece, o Biafra é uma ex-nação, por assim dizer. O Biafra existiu entre 30 de maio de 1967 e 15 de janeiro de 1970. É parte sul da Nigéria. Os biafrenses, assim designados, começaram com a ideia separatista quando, em 1960, a Nigéria se torna independente do Reino Unido. Digamos que, não na parte sul obrigatoriamente, mas na parte sudeste, para ser mais correto, desde logo há uma grande... Enfim, há uma grande razão étnica, vamos chamar assim, que origina vários conflitos, não só na parte sudeste, mas em toda a Nigéria, aliás, como ainda hoje. Mas, na altura era muito mais, a Nigéria havia conquistado recentemente a sua independência e as fronteiras não tinham sido delimitadas de todo, assim que o Biafra decidiu começar a tornar-se independente. Tentaram, assim, a sua independência, um país de cerca de 13 milhões de habitantes, isto em 1967, A sua independência foi conseguida depois de muitos contratempos e reconhecida unilateralmente. Alguns países, como o Zâmbia e a Tanzânia, acabaram mesmo por reconhecer também a independência do Biafra. Mas o país não duraria muito tempo, duraria apenas 3 anos e alguns meses, 3 anos e 7 meses, essencialmente, ou 3 anos, 6 meses e 15 dias. O país durou então este tempo de existência. Depois acabou por perder a sua independência. Mas é irónico porque começaram por ser 3 mil soldados e depois acabaram por ser mais de 30 mil à disposição do exército biafrense. Biafra acabou por perder a sua independência não por uma questão étnica nem por uma questão mais relevante que esta. O petróleo que se encontrava nesta parte da Nigéria e que fez com que, portanto, houvesse desde logo um interesse em manter a Biafra como parte da Nigéria, já que desta forma o país continuava a usufruir das riquezas do seu sudeste, que agora se arriscava a perder. Ora bem, acontece que houve vários motivos que interessaram às duas partes, ao Reino Unido e à Nigéria e a outros tantos países como França, a China, que não apoiando diretamente o Biafra, denunciou as intenções colonialistas e imperialistas do Ocidente, e por outra parte também Portugal, que também esteve envolvido na ajuda ao Biafra a partir da sua colónia São Tomé. Mas há um exemplo muito imediato e muito evidente de como Portugal está envolvido. Parte da produção da moeda do Biafra foi precisamente produzida na Casa da Moeda, em Portugal. Ora, Paz, União... Paz e União era, digamos assim, as palavras, o lema do país, que acabaria então por se dissolver, como já disse, em 15 de janeiro de 1970. Ficou um hino que hoje vamos aqui ouvir, para alguns recordar, para outros conhecer. Já agora o Biafra tinha vários idiomas. Um deles era, curiosamente, o inglês. Não tinha nem português nem francês. Os dois países que diretamente apoiaram o Biafra. Há atualmente uma ideia de restabelecer no Biafra a sua independência, o que desde já tem sido veemente reprovado pelo governo da Nigéria. O Biafra que, enfim, este movimento que surgiu em 1998 e que ainda hoje se mantém no ativo. Portanto, é um movimento que se mantém no ativo há 15 anos e que pretende assegurar e assegura de certa parte uma certa independência do Biafra, ou seja, os biafrenses não a perderam de todo, não são um país, mas também não são apenas e só uma região. Têm a sua autonomia, conquistada precisamente pelo surgimento desse movimento, mas ainda assim não é um país. Depende sempre da Nigéria para algumas questões. Agora sim, vamos ao hino do Biafra, um hino que já foi gravado a posteriori da dissolução do país, como se poderá perceber pela qualidade sonora. O hino já gravado nos anos 90, mas ainda assim fica para o registro este hino do Biafra. O hino aos hinos volta na próxima semana, assim esperamos. Desejo aos ouvintes a continuação de uma ótima noite na companhia do Canal 1 da Antena Web. Até para a semana.